autorizado o táxi, reposta no ponto de espera da 17 para ingresso ainda November Alpha. 07, bom dia, prossiga. Guardião, prossegue até o ponto de espera ou decola no direto do pátio? Tá pronto? Autorizada a decolagem com Proaçu, o vento agora de solo 160 graus com meia dúzia de nós, reporta fora do solo, Guardião 07. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem, o Índia November Alpha. Fora do solo, Guardião 07. Cliente, Guardião 07, da cola 17, prossegue com a proa do farol de Itapuã e chama o controle. 119-35, tem um bom voo. Obrigado, 1935, até a volta. Controle de Salvador, um bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, mantém-se condições visuais, 500 pés. November Alpha autorizada a decolagem, pista no 7, o vento 140 graus com meia dúzia de nós. Para o cruzamento eixo da 1028. Autorizado, curva esquerda, reporta cruzamento do eixo 1028, Índia November Alpha. 595, ele é autorizado, no 60, via Golf 677. Decola da 197, primeira curva direita, Natael Leda. Controle 11935, transponder 5033. Afirmativo, pista 17, procedimento NDD. Ah, Mike Fox, autorizado. Feira de Santana, 045, decola da 17, curva esquerda no forte, controle 11935, transponder 5021. Decimal 35, bom voo. Prossegue, corredor forte, chama o controle, 1935, grave, de novo numeral. Opel, bem o pátio. Estacionamento táxi, torre 1862. Sierra November, Mike Echo, o toque é emitido? Sim, autorizado, voo local, o no meu pé, decolada 197, primeira curva direita no axé, o controle 1935, vai acionar 0122, meu patrão. Negativo, assinar 6250. Confirme. Ciências, frequência livre para a coordenação Guardião 07. Controle de Salvador, muito bom dia. Papa Romeo Índio, November Alpha, decolada 17, passando o corredor forte no 1000 pés. Romeu, Papa Romeo Índio, November Alpha, mantém as condições visuais a 1000 pés no corredor forte. Reporte para regresso. Ciente, reporta regresso, mantendo condições visuais em Índia, November Alpha. Na 6250, controle. Mais curta, 6250. Vê se mantenha 3 mil pés. O ajuste no 05, 6250. Autorizado, táxi, reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso lá no 7, Romeu Papadango. 994, desse mantenha 4.000 pés. O ajuste no 0 no 5, confirme. É, tem condições de reduzir até quanto? 5.994? Gente, reduza 1.970 nós, 5.994. Autorizado a alinhar e decolar da 1.7, o vento agora 1.30 graus com meia dúzia de nós, o Sierra Mike Fox. Fiquei ciente, reporta no corte, Força Aérea 2733. Salvador, é... bom dia, Web 9731. Confirmando o Web 6721. Webjet 9731 para Guarulhos. O 731 pode confirmar a DOBT? Eu não achei que eu aqui. É só para os 15 da próxima, só para confirmar a saída para Guarulhos. Qual era o via? Precisa alinhar e manter a cabeceira 1.7, o Romeu Papatango. Terra Mike Fox decola aos 2.9, autorizado a iniciar a curva à esquerda e cruzamento do eixo da 1.028, reporta livrando, o Terra Mike Fox. CS curvando à esquerda agora, reporta lá livrando ao eixo da 1028, o Mike Fox. Aguarde, Romeu Papatango. Cidade 1028, Mike Fox. Ciente, Serra Mike Fox, prossegue com o corredor forte, chama o controle agora em 1.19.35, 1.000 pés, tenha um bom voo. Ciente, Mike Fox, obrigado, até a volta. Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu Serra Mike Fox. Papa Romeo Sierra Mike Fox, submantenha 1.000 pés e condições visuais. Confirme voo no DCT? Negativo, eu estou agressando o corredor forte, senhora. Ciente, mantenha corredor forte e 1.000 pés. Autoriza direto da presente, senhora, por gentileza? Confirme para o ideal, Sierra Mike Fox. 3350. Sierra Mike Fox, da presente voo direto destino, mantenha 1.000 pés, aguardando para a subida. Ciente, Mike Fox. Romeu Papatango autorizado a decolagem vista 1.7, o vento 1.30 graus com 0.9 nós. Controle acionário 6250. Prossiga 6250. referência visuais, a intenção autorizada é ingressar perto da frente da 197, base pela direita. Aguarde 6250. Obrigado. Está presente autorizado ingressar na perna do vento da 197, confirme e propõe mudança de regras? Afirmo, presidente. Regras vão modificada aos 1333, desde que mantenha 1500 pés, o Xané 6250, reporte visual. Portará. Siga 2733. Para a comandante, já cortou o motor, vai mandar na frente. Ciente, bom dia. Estabilizado 1 no 1000 pés, 1 no 1000 Papatango. Gente, 1 no 1000 pés, prossegue corredor forte, chama o controle em 1119.35, bom voo. Controle, 1935, grato, até a volta. Salvador, muito bom dia. Papatango, Romeu, Papatango, ingressando corredor forte, 1 no 1000 pés. Papatango, Romeu, Papatango, 1 no 1000 pés, condições visuais, corredor forte. Gente, 1 no 1000 pés, corredor forte, condições visuais, Romeu, Papatango. Palco, a pista, 6250, vai ingressar no Perna do vento no SEC. 6250, complete a aproximação, torre na noite, decimal 6. 26, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Xané 6250. Xané 6250, ciente da intenção de pouso, ingressa a perna do vento pela direita da 17 e reporta para gerar base. Xané 6250. Ciente ingressando na perna do vento, vai reportar gerando base no 7, 6250. Mike Fox, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 6 milhas e meia, rumo sul. É um tucano da Força Aérea, está passando 7.000 pés para 2.000 pés. Sierra Mike Fox. Ciente, Mike Fox, já passei 1.000 pés, até que ele está agora. Está... Pode estar tratando aqui. Ciente, confirme estimado para pouso e tempo total de voo, Sierra Mike Fox. O estimado de pouso é 1.355 e o tempo estimado de rota é 18 minutos mais. Gente, Serra Mike Fox, reporte 20 milhas afastado. Gente, reporte. Dando base de 176250. Afirmativo, está autorizado, informe baixado e travado no final. Vou marar. Reduza para aproximação. Reduzindo, o 59 no corre. Me recebe? Alto e claro. Ok, avistado, livre pouso, cabeceira 17, vento, 140 graus, 99. Gente, livre pouso agora contra a embaixada travada, obrigado.